guerreiro na rima é lei. Começar e saber quando termina é lei. Da quadrilha dos bandidos da rima é lei. Se puxar vai ter que jogar pra cima. Meu rap vem em forma de ataque é lei. O rap na favela em destaque é lei. Pra mostrar o que aprendi, pra aprender o que eu não sei. Pra somar e dividir é nós é lei. Microfones e DJ, quantos nomes eu citei. Mil batidas são seguidas, mil estilos eu rimei. Quando desacreditaram eu não desacreditei. Quando as portas se abriram eu entrei mas não fiquei. Eu vi um absurdo, fiquei mudo mas olhei. Uma pá de sabe tudo mas não sabe o que eu sei. Melhor ficar de molho, já quem tem o olho é rei. Falei, já não me iludo então, quebra tudo é lei. É lei, pra chegar e ser guerreiro na rima é lei. Começar e saber quando termina é lei. Da quadrilha dos bandidos da rima é lei. Se puxar vai ter que jogar pra cima. A opção do povo, sangue novo, sangue bom. Traz o sangue ritmado, dá o sangue pelo som. Do fundão da zona sul, nunca sonhei com Xandão. Nunca tive sangue azul, sangue é vermelho, batom. É lei, pedir ajuda, mas eu nunca precisei. Eu sei que a coisa muda, mas não muda minha lei. Mil pedras no caminho, mil vírus encontrei. Meu arquivo é pesado, eu não mando por e-mail. Abriram as janelas do céu, ninguém se move. Fuzil israelense, coquetel molotov. História não se rouba, nem se vende, se promove. Criatura, criador, terror, pavilhão 9. O rap tem poder de falar em voz alta. Não pede, ele manda, não compra, ele assalta. A rima não samba, os bamba exalta. Tem mais, acabou, chororô, tá em falta. É lei, pra chegar e ser guerreiro na rima é lei. Começar e saber quando termina é lei. Da quadrilha dos bandidos da rima é lei. Se puxar vai ter que jogar pra cima. Vou rimar pra refrescar a memória, é lei. Eu respeito a quem faz parte da história, é lei. Hoje é música, mas já foi score, é lei. Porque sem luta nunca houve vitória. Baseado nas ruas, as minhas rimas são cruas. Minhas ideias são quentes, independentes das suas. Pelo ar que respiro, meu microfone gatilho. Cada rima é um tiro, eu vou sacando de duas. O rap tá no ar, é lei. Sempre acreditar, é lei. Tenho bala pra trocar, pra representar, é lei. Se for pra causar, causei. Se for pra rimar, rimei. Favela no ar, o som que vem dirá, é lei. Se for pra marcar presença, eu não fujo, tô na cena, dá licença, bico sujo. Escuridão é pra maldito, dito cujo. Não vem pagar de capitão se for marujo. A união das cores adverte e avisa. Tenho meus valores, mas não vou vestir camisa. Pra ser um rimador ladrão, você precisa usar colorido e respeitar quem usa lisa. É lei, pra chegar e ser guerreiro na rima é lei. Começar e saber quando termina é lei. Da quadrilha dos bandidos da rima é lei. Se puxar vai ter que jogar pra cima. O meu sistema é negro, o resto eu não sei. Tenho consciência humana que somos alvos da lei. Na visão de rua, a rua pede socorro. Na conexão do morro, a rua sabe o que eu falei. Minha filosofia, poesia de asfalto. Jogue as mãos para o alto, somos voz de assalto. Tribunal popular, no tribunal de MCs. Movimento e ritmo, negro, réu e juiz. Deste pivete, no rap mano sempre fui fã. Miliano Escovinha, finado Coban. Independente de linha, bem-vindo ao Vietnã. Continuo respirando, mas não sei amanhã. Artigo 286, a realidade é cruel. A história na cena é SP o cartel, mais um quadro se pinta, nossa tinta é fiel. Alquimista na pista, faz caneta, pincel. Entre o bem e o mal, o código é fatal. É guindaste, é rei, é cirurgia moral. Somos homens crânios e lemenos crime. Antes que eu termine, facção central é lei.